céu que cês falam, né? Ei, viaja não, firma. Viva como os ricos. Cê é chiita, neguinho. Viva como os loucos. Real rico. Real rico. CTS, kamikaze. Hoje é dia de grau. Vamos passar shampoo no seu cabelo. Que o asfalto vai ficar com cheiro. Com perfume do teu cabelo. Oh, hoje é dia de grau. Vamos passar shampoo no seu cabelo. Que o asfalto vai ficar com cheiro. Com perfume do teu cabelo. Yeah. Dia de grau. Se arruma toda, bebê. Que já tô de Ducati. Babalu na RR, bobão. Na Kawasaki, bota capa no pote, mete marcha no cavalo. Corta o giro, arranca piche de 7 graus. O odor da Boticário se mistura com a borracha. Quer sentar no meu garoto, só se bumbum rastar com a praga. Levanta a frente do robô, é grau que cês falam, né? Real Rick, CTS, mais veloz que hoje tené. É dia de grau. Vamos passar shampoo no seu cabelo. Que o asfalto vai ficar com cheiro. Com perfume do teu cabelo. Oh, hoje é dia de grau. Vamos passar shampoo no seu cabelo. Que o asfalto vai ficar com cheiro. Com perfume do teu cabelo. Yeah, eu andava de titã, andava de CB. Andava sem as pernas, mas não dava sem você. No dia que aprender a nossa mobilete, era 50 cilindradas, pra nós era ornete. Descalço sentado no asfalto, você chama no grau, eu olho aqui do alto. Voando fogo da garupa, peixe do asfalto. De XT você sorri, eu me sinto brisado quando estou com você. BMW Ducati, o importante não é a moto, o importante é o prazer. Pode chegar no spa. Todas podem olhar pra mim, mas a minha fiel tá sempre pronta pro rolê. Titã, Falco, só piloto do Globo da Morte. De maquinário bélico na cinta sem porte. Freio de camburão, os motoqueiro fantasma. Que sai no grau do picadeiro, só fica o cheiro. Hoje da é dia de grau. Vamos passar shampoo no seu cabelo. Que o asfalto vai ficar com cheiro. Com perfume do teu cabelo. Oh, hoje é dia de grau. Vamos passar shampoo no seu cabelo. Que o asfalto vai ficar com cheiro. Com perfume do teu cabelo. Yeah. Phaser é o freio da Blazer. Vocês falam, né? De Phaser é o freio da Blazer. Vocês falam, né? De Phaser é o freio da Blazer. Vocês falam, né? De Phaser é o freio da Blazer.